Tá passando perfume pra quê? Onde é que você pensa que vai? Tá falando mais alto por quê? Dessa casa hoje você não sai. Hoje não vai ter bebedeira. Tá com raiva, mas eu também tô. Nem por isso saí por aí. Enquanto eu penso no amor, você só quer se distrair. Se você quer a paz, eu quero em dobro. Mas se quer guerra, então aguento o troco. Se vai mesmo sair, coloca aquela roupa e some da minha vida. Eu vou te dar motivos pra comprar bebida. Tome a chave do carro e vá se divertir. Enquanto tá bebendo, alguém cuida de mim. Coloca aquela roupa e some da minha vida. Eu vou te dar motivos pra comprar bebida. O seu lado da cama é fácil de ocupar. Pode dar adeus ao nosso doce lar. Oh, paixão em dobro. Paixão em dobro. Não machuca não, paixão. Raiva, mas eu também tô. Nem por isso saí por aí. Enquanto eu penso no amor, você só quer se distrair. Se você quer a paz, eu quero em dobro. Mas se quer guerra, então aguenta o troco. Se vai mesmo sair, coloque aquela roupa e some da minha vida. Eu vou te dar motivos pra comprar bebida. Tome a chave do carro e vá se divertir. Enquanto tá bebendo, alguém cuida de mim. Coloca aquela roupa e some da minha vida. Eu vou te dar motivos pra comprar bebida. O seu lado da cama é fácil de ocupar. Pode dar adeus ao nosso doce lar. Coloca aquela roupa e some da minha vida. Eu vou te dar motivos pra comprar bebida. Tome a chave do carro e vá se divertir. Enquanto tá bebendo, alguém cuida de mim. Coloque aquela roupa e some da minha vida. Eu vou te dar motivos pra comprar bebida. O seu lado da cama é fácil de ocupar.